Zuvi! Zuvi se va, va, vnovi! Zuvi se va! Va, va, va, vnovi! Zuvi se va, novi! Zuvi se va, novi! Zuvi se va, zimi se va, novi! Solta no ar o rebola de lã, se é pensa a mão, cheiro ao van. Solta no ar o rebola de lã, se é pensa a mão, cheiro ao van. Zubi zaba, zubi zaba, zubi zaba, novi. Zubi zaba, zubi zaba, novi.